Rádio Fiscar Notícias. Dez horas e três minutos. Muito bom dia. Hoje, 6 de outubro. Eu sou Simone Bezerra e começamos aqui mais uma edição do Rádio Fiscar Notícias. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, ao vivo, para um bate-papo, o professor do Departamento de Engenharia de Materiais, o DEMA, da UFSCar, Edgar Zanotto. O professor foi o primeiro pesquisador brasileiro a proferir uma das mais importantes aulas magnas do mundo na área de ciência e tecnologia de vidros. Foi no Reino Unido, agora em setembro, quando se comemorou os 6 anos da Sociedade de Tecnologia do Vidro. Mas quem vai explicar a importância desse feito, o que foi falado, é justamente o professor. Muito bom dia, professor. Bom dia, Simone. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Nós que agradecemos a sua participação aqui com a gente, professor. É sempre bom levar para o público conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento com os nossos ouvintes. Professor, foi uma situação muito especial, né, participar dessa palestra, falar sobre o seu trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse como pintou esse convite, porque é tão importante, né, tanto destaque num evento como esse, e qual foi o assunto abordado? Bem, esse evento tratou do centenário da Society of Glass Technology, que é a sociedade científica mais antiga do planeta, dedicada ao estudo de ciência e tecnologia de vidros. Ela foi fundada em 1916 pelo professor William Turner, né? E este ano, então, comemorando o centenário, eles realizaram um evento científico com 420 pesquisadores de 30 e tantos países, e houve uma aula magna chamada o Turner Memorial Lecture. Turner foi o fundador da sociedade. Essa aula magna, ela vem acontecendo desde 1960, né? A cada 2 ou 3 anos. Já houve, a minha foi a 19ª, né? E então, quando eu fui convidado o ano passado pelo professor John Parker, que é o professor mais antigo lá da Universidade Sheffield, da área de ciência e tecnologia de vidros, eu fiquei muito surpreso, porque eu sabia que pessoas muito ilustres haviam ministrado as palestras anteriores. Por exemplo, o professor John Mackenzie, que é um professor americano ainda vivo, aposentado, mas vivo, que fundou o Journal of Non-Crystalline Solids, o mais importante periódico do mundo sobre materiais vítreos, né? O professor Larry Hench, que faleceu ano passado, mas foi o inventor dos biovidros, que hoje tem usos espetaculares no mundo todo. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre biovidros, porque é uma das linhas de pesquisa que nós realizamos aqui no DEMA, na UFSCar. E então, o professor Larry Hench, que inventou esses materiais em 1970, foi um dos palestrantes. Eles tiveram um prêmio Nobel de Química, Sir Harry Kroto, ministrando essa palestra. Tiveram o inventor do processo float, onde se verte o vidro num banho de estanho fundido e o vidro fica flutuando, por isso que chama float. É o processo usado mundialmente para fazer vidros planos, vidros de janela, né? Então, pessoas do mais alto gabarito haviam ministrado essa palestra em anos anteriores. Por isso eu fiquei extremamente honrado e até surpreso pelo convite, né? Professor, o DEMA, né, nós sabemos aqui que o DEMA, ele tem diversas linhas de pesquisa nesta área de vidro, né, com destaques, inclusive, como o senhor mesmo falou, a questão do biovidro. Quando é que a gente vai imaginar, por exemplo, o cidadão comum que está nos ouvindo agora, biovidro? O senhor pode explicar o que é o biovidro, por que que ele é importante e que diferença ele vai fazer no nosso futuro, já que ele está ligado diretamente até com questões de saúde, de evolução da medicina, de tecnologias? Os vidros bioativos, e o primeiro deles foi batizado pelo professor Hench como biovidro, eles têm uma função interessante. Quando em contato com fluidos corpóreos, como plasma sanguíneo, ou como a saliva, se estiver na boca, ou como o suor, né? Eles reagem, a sua superfície, através de um mecanismo que não há tempo aqui para explicar, mas ela reage com esses fluidos e forma hidroxicarbonato apatita, que é um dos constituintes naturais dos ossos e dentes. Então, imagine que uma pessoa tenha sofrido uma fratura crítica, daquelas que não se soldam espontaneamente, né? Você pode colocar pedaços, ou um pó, ou um scaffold, uma estrutura desse biovidro, e ele, em contato com o plasma, vai reagindo, formando essa parte mineral do osso, que é hidroxicarbonato apatita, além de outros efeitos interessantes que foram descobertos ao longo dos anos. Por exemplo, eles são bactericidas, então evitam infecções ali no local, que no local de uma cirurgia ou de uma fratura. Eles têm um efeito chamado de angiogênese, eles estimulam a criação de vasos sanguíneos. E o mais importante, por causa de fratura, por exemplo, é a osteogênese, né? A criação de células ósseas. Então, material mágico, né? Que foi descoberto por acaso, né? Que tem essas funções todas. Então, eles veem os biovidros. Nós começamos a estudar há uns 20 anos, quando o próprio professor Larry Hent, esse inventor, passou uma semana aqui no DEMA, na UFSCar, como professor visitante, e ministrou um curso. A nosso convite, ele ministrou um curso sobre biovidros e biomateriais. Daí em diante, nós começamos a colaborar. Inclusive, nós temos uma patente conjunta, nós temos um capítulo de um livro, nós temos dois artigos científicos muito, muito bem citados, em coautoria com o professor Hent, e teríamos vários outros se ele não tivesse, infelizmente, falecido ano passado, né? Nós estávamos até cooperando com ele num trabalho. Mas, enfim, a função desses biovidros, então, é regenerar fraturas ósseas ou de dentes, né? E, além disso, tem esses efeitos benéficos secundários, que são bônus, que é angiogênese e o efeito bactericida também. Então, tem aplicações para fraturas ósseas, para regeneração de dentinas que ficam expostas, causando a hipersensibilidade dentinária. Nós estamos agora estudando a fabricação de fibras, já produzimos fibras bioativas que podem ser tecidas como um band-aid, então usados para cura, para feridas cutâneas da pele, né? Uma série de aplicações para substituição desses ossículos do ouvido médio, o estribo, o martelo e bigorna, próteses oculares. Tem inúmeras aplicações que estão em testes com os nossos colaboradores da área de fisioterapia, de farmácia, de medicina e de odontologia. Então, há vários ensaios em vivo sendo realizados em cobaias, ou até clínicos sendo realizados em humanos, na Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, além de colegas da área de odontologia que também estão realizando ensaios clínicos em humanos para vários tipos de aplicações. Isso o senhor está falando, não, a gente está falando também da questão do biovidro, ou seja, está em pesquisa, está em fase de experimentação, bem avançado pelo que o senhor está colocando, mas ainda não está na aplicação do cotidiano, né? Não está ainda disponível para aplicação, está em fase de testes. Existem produtos já disponíveis no mercado, produzidos por empresas internacionais. Há umas 3 ou 4 empresas internacionais que começaram bem antes e já realizaram os ensaios clínicos e tem alguns produtos já no mercado, sim. Os nossos produtos aqui no Brasil ainda têm que passar por essa etapa de ensaios clínicos, né? Nós fazemos tudo direitinho, como se diz, by the book. São ensaios in vitro, em laboratório, que levam 1, 2, 3 anos, depois ensaios em vivo, em animais, mais 2, 3, 4 anos, e depois os ensaios clínicos, que levam vários anos. Então, a somatória de todos esses ensaios até colocar o produto no mercado e obter a autorização da Anvisa levam muitos anos, mais de uma década. E nós temos produtos em diferentes graus de desenvolvimento. Alguns ainda estão nos ensaios in vitro, em laboratório, outros em vivo, em animais, e alguns já nessa fase de ensaios clínicos. Professor, é o futuro. Inevitavelmente, a tecnologia, o desenvolvimento de novos materiais, a biotecnologia chegando forte, é o futuro. Isso não se foge. Essa é uma área quentíssima, realmente. Houve um congresso mundial de biomateriais recentemente no Canadá. Tinha mais de 4 mil pessoas, né, nesse congresso, só em biomateriais. Então, dentro dessa grande área de materiais, essa bio é provavelmente uma das três mais importantes, sem dúvida nenhuma, e com um futuro, com perspectivas muito interessantes. Professor, essas questões foram abordadas na sua palestra, na sua aula, esses temas, desses desenvolvimentos, dessas pesquisas aqui também? Na minha palestra, eu não falei sobre os biovidros, porque foi uma palestra à noite, era uma palestra plenária para 350 pessoas de todas as áreas do conhecimento, inclusive algumas pessoas, reitor da Universidade de Sheffield e pessoas da administração da universidade que nem são da área de materiais. Então eles me pediram para fazer uma palestra que fosse percebida por um público bastante eclético, né? Então havia esposos e esposas de pesquisadores que não são da área. Então nessa palestra, e também foi às 7 horas da noite, as pessoas estavam cansadas de terem participado do congresso o dia todo, eu resolvi fazer uma palestra bem leve, abordando mistérios do vidro. Então essa história que os vidros de catedrais medievais teriam escorrido ao longo dos anos, indicando que os vidros são líquidos e não são sólidos, aquela história em que o famoso tenor Caruso teria quebrado várias janelas quando ele cantava com o poder da sua voz, né? As famosas imagens sacras que apareceram em janelas aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? Se lembra dessa história, né? Que teve grande impacto, mas tem histórias similares nos Estados Unidos e na Europa também, e até em outros lugares do Brasil. Então eu abordei assuntos relacionados a esses grandes mistérios do vidro e que a população em geral tem conhecimento, ou pelo menos já ouviu falar na mídia. Então, são os assuntos principais que eu tratei. No caso da imagem aqui de Ferraz de Vasconcelos, está mais próximo da gente e teve muita repercussão. O que motivou aquela imagem que apareceu ali da Santa? Aquela imagem, nós fizemos um relatório bastante extenso, trabalhamos naquela época, já faz mais de 10 anos. Ela resulta de ataque químico. Quer dizer, vidros antigos e o dono da residência havia comprado esses vidros da janela de um ferro velho, né? Ferro velho, que são essas empresas que coletam todo tipo de material e ficam lá até que alguém vem e compra. Então esses vidros estavam lá há muitos anos ao relento. Então esses vidros ao relento, quando ficam empilhados uns aos outros, fica um filme de água, de umidade, entre duas placas de vidro. Ficam lentamente atacando. Desculpe. Lentamente eles atacam, provocam uma corrosão superficial, né? Quando essa corrosão superficial tem a espessura do comprimento de onda da luz, da ordem de 500 nanômetros, eles podem causar imagens de interferência ótica, que chama. E, às vezes, a figura formada, como são líquidos pressionados entre duas placas, as figuras formadas podem lembrar imagens sacras, porque elas são arredondadas e alongadas, né? Até tem um aqui no Departamento de Engenharia de Materiais, nós temos uma janela dessa, só que parece um elefante. Certo? Aquela de Ferraz de Vasconcelos lembra um vulto assim da Virgem Maria, e por isso que as pessoas associaram então ao milagre, etc. Mas é um ataque químico. Tem explicação científica? Tem explicação científica, bastante clara, bastante aceita pela comunidade internacional. Professor, nosso tempo já está chegando. Eu gostaria que o senhor passasse para os nossos ouvintes que, além dessas pesquisas que o senhor citou aqui para a gente, o que mais o DEMA está aprontando em termos de novidades, de avanços tecnológicos a médio e longo prazo? Bom, o Departamento de Engenharia de Materiais é o departamento pioneiro na América do Sul. Nós iniciamos as atividades em 1970 aqui no Brasil e nós temos a ordem de 45 professores doutores atuando em materiais cerâmicos, em ligas metálicas especiais, em polímeros recicláveis, em fibras, em cimento, em materiais refratários e vidros, né? Então nós temos uma gama enorme de produtos e processos sendo estudados e desenvolvidos, como aços especiais, como metais magnéticos, como polímeros misturados com cerâmica, chamados compósitos, né? Para diversas aplicações em tecnologia, vidros para condução de energia elétrica, que tem um potencial de serem utilizados em bateria no estado sólido, vidros que resistem a impactos balísticos, então para resistência balística, né? Temos vidros que não são bioativos, mas são usados para aplicações em odontologia, para próteses dentárias, vidros cerâmicos para próteses dentárias. Há uma gama muito grande de aplicações, e até gostaria de convidar os ouvintes e interessados no assunto que a Academia Brasileira de Ciências também está completando 100 anos. Além da Society of Glass Technology, a Academia Brasileira de Ciências também foi fundada em 1916, e haverá um evento muito interessante na FAPESP em São Paulo, dia 23 de novembro, onde será feita uma perspectiva de todas as áreas de ciência, incluindo as ciências das engenharias, né, as perspectivas e realizações dessa área no Brasil. Então, o evento dia 23 de novembro na FAPESP em São Paulo. E o senhor certamente estará lá. Eu certamente planejo estar lá. Professor, quero muito agradecer, primeiro, parabéns pelo convite, pela palestra, num ambiente tão, né, tão especial, digamos assim, né? Parabéns pelo trabalho do DEMA. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do DEMA e os trabalhos que são desenvolvidos, que realmente são de ponta, toda a equipe, né? O pioneirismo e o espaço aqui na rádio sempre aberto para a gente levar conhecimento, trocar um pouco de informação com os nossos ouvintes. Ótimo, eu só aproveito a oportunidade para convidar os alunos que estejam pensando já num vestibular ou pensando numa carreira, os alunos na faixa etária de 14 a 18 anos, que quiserem visitar o nosso laboratório de materiais vítreos e até o departamento de engenharia de materiais, que nós estamos sempre à disposição e sempre recebendo os alunos e professores também de ensino médio e de cursinhos de braços abertos. Muito obrigado, então. Nós conversamos com o professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, professor Edgar Zanotto, que recentemente esteve fazendo parte, proferindo uma palestra em uma das mais importantes aulas magnas do mundo na área de ciência e tecnologia, que também aqui está à frente de várias pesquisas futurísticas, digamos assim, no DEMA. Professor, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Agora são 10 horas e 22 minutos. Esta edição do Rádio Fiscar Notícias vai ficando por aqui. Você segue com a nossa programação. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado.